decoração da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Cada vez mais o que eu quero te amar, cada vez mais o que eu quero é te amar cada vez mais. Da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Coração.